Amar. Ao ser questionado a dizer qual é o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Um dos significados da palavra amor no nosso dicionário diz que amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem dos outros. O nosso objetivo na vida é aprender a amar de forma verdadeira, fazer, doar, dar-se. Pelo nosso livre-arbítrio, escolhemos amar ou ter. A vida ganha significado quando nós estamos abertos a viver, quando acreditamos que o hoje é uma dádiva que carrega as oportunidades de aprender e transformar tudo aquilo que ainda não está bom. É a esperança aguardada para colocar em prática as potencialidades da alma. O amor é um sentimento, mas podemos dizer que é uma força capaz de modificar a brutalidade. Porque o amor é luz, é bálsamo, é melodia, é estímulo que coloca em ação o sopro divino, multiplicando a bondade através do querer. O amor é energia, é através do seu magnetismo que lhe atrai o bem. E nessa soma se espalha pela vontade e desejo verdadeiro de colocar-se presente na obra de Deus. Amar é ausentar-se de si e colocar-se na direção do outro. É entender as dores, as dificuldades, os erros. É saber que tudo é parte do processo transformador de todos que se encontram envolvidos. A nossa felicidade está diretamente ligada à felicidade que proporcionamos àqueles que mais precisam e que, por algum motivo, cruzam nosso caminho. Nada é por acaso. O amor é capaz de milagres, porque modifica trajetórias, acende sorrisos e provoca lágrimas que limpam o coração dos efeitos tóxicos da mágoa, do ódio e da intolerância. Como faz bem amar. Como é bom fazer o bem. Como é bom desejar o bem. Somos os primeiros beneficiados por aquilo que produzimos. Jesus é o símbolo do amor, espalhando na sua passagem ensinamentos pelas suas palavras e exemplos pela sua conduta. Até hoje, surpreendentes e revolucionários. É através do amor de Deus que temos sempre uma nova chance de recomeço e uma assistência permanente pelo carinho daqueles que já compreenderam o significado de amar. O amor preenche todos os espaços e nos enche de otimismo, porque vê o bem presente em todas as ocasiões. A cura de todas as nossas enfermidades reside no amar. A cura do mundo espera pelo amor. E que assim seja.